O Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça o ex-prefeito do município de Nova Porteirinha, no norte de Minas, uma servidora pública e os sócios e procurador de uma empresa de consultoria que prestou serviços para o município. Eles são acusados da prática dos crimes de fraude em licitação, utilização indevida de rendas públicas e formação de quadrilha. Segundo apurado, os denunciados teriam se associado para fraudar licitação destinada à realização de concurso público no município em dezembro de 2011. O direcionamento da licitação beneficiou diversos parentes do então prefeito, que por meio de gabarito fraudulento teriam tirado as primeiras colocações em vários cargos, como de assessor jurídico, auxiliar administrativo, motorista, nutricionista e dentista. A investigação revelou que, para afastar possíveis interessados na licitação, os denunciados fixaram o dia 27 de dezembro de 2011, no período de recesso natalino, para a realização do pregão. Além disso, não foi dada a devida publicidade ao certame. Por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão de documentos e de perícia em computadores utilizados pelos denunciados, foram localizados dois resultados do concurso, sendo um real e outro forjado. No resultado fraudado, os familiares e amigos do então prefeito, que haviam sido reprovados, pularam dos últimos lugares para os primeiros lugares do certame. Além da condenação dos acusados, o Ministério Público pede o pagamento de indenização de cerca de R$ 232 mil. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.